teu sorriso e teu olhar, encontrarei um outro alguém. Eu sei que agora nada pode me convencer, que amores sempre vão e vêm, que eu sou assim também. Sei que vai passar.